quer fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo. Consoante meu emprego, confusão eu não arrumo. Mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu posso ter chamego com quem me faz cafuné, como vampiro morcego. É o homem e a mulher. O meu linguajar é nato. Eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Aí, ó, nos lugares onde eu chego, eu estou descontraído. Nunca tivesse bebido, nem que eu tivesse pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. E se eu quiser, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser pimba também, pago tudo que eu consumo. Consumo de meu emprego, confusão eu não arrumo. Mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu posso ter chamego porque me faz cafuné. Com vampiro morcego, eu homem e a mulher. O meu linguajar é nato. Eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando. Bora, gente! De barriga cheia. Bora, gente! Mas é gente. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente. Gente que vive chorando de barriga cheia.